mais a cor dos seus olhinhos. Só sei que eles são lindos de morrer. Faz tanto tempo que não vejo seu rostinho, porque meu bem que você foi me esquecer. Aquela rosa que você deu para mim quando beijou-me naquela tarde tão bela. Eu não me lembro mais a cor daquela rosa, se era vermelha, se era branca ou amarela. Não sei qual foi o mês que você foi embora, se foi em maio, junho, julho ou setembro, se foi em 1960, 61, 62, eu não me lembro. Só sei dizer que fazem 7, 8 anos que por você eu sinto uma grande dor. Será, meu bem, que você não sente saudade igual eu sinto de você, meu grande amor? Eu sinto uma grande dor. Será, meu bem, que você não sente saudade igual eu sinto de você, meu grande amor?